Yeah, MXX in B mods, Africa. Eu não sei se tu sabes quem sou, man, mas eu vou deixar o som falar alto. E eu vi, por aí que se tu andas com os melhores é porque tu és boy. Agora se tu andas com os fakes é porque tu és um fake boy. Agora eu que ando com os mestres é porque eu sou. Diga-me com quem andas que direi quem tu és. Agora diga-me quem sou eu. Não sabes, mas sei que tu sabes que aquilo que faço não fazes. Tu sabes que uma pausa pro rap uma fase. Tu sabes que tu com rappers só comparas. Uma, duas, três, quatro linhas. E tu com rappers só comparas. Nem disse que estou a cobrar, mas as barras falaram alto. Ouviste? Mel Boss pelo featuring, minhas barras falaram alto. Ouviste? Que sou aquele puto que rapa, mas ninguém grava pouco. Niggas confirmam nas ruas. Naquele é, gravei pouco, matei rappers só com um som. Watch me quando tu na via com Isa e suas primas. Watch me quando tu na via com Zdine e mais amigos. Depois de meio de semana de muito job, fim de semana uma cerveja no club. Eu tô com Slim Boy, Cribas, West Savas and Goods. Hustle every day, hustle every day, day, day, day, day. Every youth man got a right, every youth man got a fight, yeah, yeah. Hustle every day, hustle every day, day, day, day, day. Every youth man got a right, every youth man got a fight in this world, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Every youth man got a fight, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hustle every day, day, day, day, day. O foco é pra ver se amanhã meto o rabo da dama no Mercedes. Eu vi que andava uma seca aqui, apanho o som e mata a sede. Papos de fito de bola não, porque tudo que eu faço pesa e custa caro. Mercedes, Dimas, meu trabalho pesa e custa caro. Atraí mais fãs para o rap só com um som, acredita. Vês com papos de assassino pra cima de mim, demais sou artista. Van Damme, boy canai, eu falo do rap pra nos dou distres. Van Damme, boy canai, eu falo do rap pra nos dou distres. Hustle every day, hustle every day, day, day, day, day. Every youth man got a right, every youth man got a fight, yeah, yeah. Hustle every day, hustle every day, day, day, day, day. Every youth man got a right, every youth man got a fight in this world. Hustle every day, hustle every day, day, day, day, day. Every youth man got a right, every youth man got a fight, yeah, yeah. Hustle every day, hustle every day, day, day, day, day. Every youth man got a right, every youth man got a fight in this world. Hustle every day, day, day, day, day, day.